Federal Nelson Jobim. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Marcelo Larcher. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Tudo que é bom tá na Sucesso. O Poder Legislativo de Juazeiro do Norte transmite as sessões plenárias ao vivo pela internet. As sessões acontecem nas terças e quintas-feiras a partir das 15 horas. Acesse Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte no YouTube ou Facebook e acompanhe os trabalhos da Casa Legislativa. Poder Legislativo de Juazeiro do Norte. Mais transparência e acessibilidade. A água mineral Cambará é a água mais pura do nosso Cariri. Dela todos podemos e devemos tomar. Engarrafada diretamente da fonte, rica em minerais essenciais à saúde. A água Cambará, se ingerida todos os dias, ajuda na desintoxicação de nosso corpo, mantendo nossa saúde. Cambará é pura e leve. A única da região que produz gelo com água mineral. Você encontra água Cambará à venda em garrafões de 20 litros, garrafas PET de 500 ml, 1 litro e meio, além da embalagem. Embalagem do Padre Cícero, feita para tomar e para benzer. Água mineral Cambará, a água do Cariri. Juazeiro do Norte, em um minuto. Juazeiro do Norte firma parceria com o Governo do Estado para adesão ao programa Ceará Cred, que deve ampliar oportunidades de trabalho e renda e disponibilizar infraestrutura para atendimento. Os Jogos Estudantis de Juazeiro do Norte, ou Jejunos, serão retomados com mais de 10 modalidades para o incentivo à participação esportiva e cultural dentro do ambiente escolar. As Romarias serão Patrimônio Cultural do Brasil. A nova análise será feita pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Adote um animal no Centro de Controle de Zoonoses de Juazeiro e não se preocupe. Seu futuro pet já foi examinado por profissionais e está saudável e vermifugado esperando o seu carinho. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Trabalho, empenho, entrega, compromisso. Sabe por que tudo isso é tão importante? Porque dá resultado. No dia a dia do Estado e principalmente na vida das pessoas. Nesses últimos tempos, enfrentamos tudo e superamos juntos. E o resultado disso a gente vê na educação, na saúde, na segurança, no emprego, no desenvolvimento nos quatro cantos do Ceará. Resultado de um trabalho que não para, que chega junto das pessoas quando elas mais precisam. Resultados que estão nos gestos, nos olhares, nas lutas e em todas as conquistas que seguimos alcançando. Porque juntos avançamos e o resultado são dias melhores para cada cearense. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Neste mês, na Diniz, a armação é por nossa conta. É isso mesmo, armação grátis é na Ótica Diniz. Aqui você só paga as lentes, a armação é totalmente grátis. E não para por aí, toda loja com até 60% de desconto. Contudo, em até 12 vezes, com a primeira só para 60 dias. Corre pras Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Promoção válida para Barbalha, Brejo Santo, Mauriti e Missão Velha. Meu amigo, você não sabe da novidade. Lá em casa, sempre fomos apaixonados pela Sky. E agora, eu posso assistir a minha programação em qualquer tela pela DirecTV Go. Sério? Assinou Sky e levou DirecTV Go sem custo adicional? Sim, é só escolher um dos planos da Sky e aproveitar para assistir pelo celular ou computador. Não acredito. E como é que eu faço para contratar? É fácil. Ligue agora para a Sky, 999-750829 e consulte condições comerciais para os planos a partir de R$69,90 por mês. Sky, a gente se diverte junto. A nova paixão no Cariri. Sucesso FM 91.9. Oh, oh, oh, tudo que é bom tá na Sucesso 91.9. Grupo Afago. E a hora certa na Sucesso FM.